Alô, seguidores do animal. Alô, seguidores do animal. Sejam todos bem-vindos ao show do gigante Crocodilo Prime. Hoje estamos aqui em Curralim para homenagear este santo padroeiro que, na verdade, é o símbolo de nossa região. São João Batista. São João Batista batizava o povo, por isso seu nome ficou conhecido assim. Um nobre ser que, para o seu povo, era uma pessoa muito especial e até hoje é lembrado. Com a tradição do povo de Curralinho que se comemora hoje, o seu dia e essa festividade, esse ano, tem a apresentação do gigante Crocodilo Prime. Para brilhantar ainda mais a maior festa do povo curralinhense. Parabéns, povo de Curralinho. Feliz dia de São João Batista. Agora, é com o animal. Pra cima, meu gigante crocodilo. Segura! O mundo não para. Vivemos em uma constante evolução, onde o homem consegue criar o que para muitos parecia inimaginável. O Todo-Poderoso Criador criou o céu, a terra e o mar, e as mais diversas formas de vida. Mas nenhuma criatura se compara ao maior réptil do mundo, o gigante Crocodilo Prime. O maior de todos os predadores está furioso e pronto para dar a dentada violenta. Com sua mandíbula poderosa, o crocodilo destrói as suas vítimas. Atenção, caçadores. Preparem-se, o animal vai pra cima. Rastejando de um animal! Pra cima! E aí, Guarino? Cuidado, o animal vai te pegar. Os irmãos que são referência em pressão no estado do Pará, juntos vão comandar o show do gigante. Alô, DJ Gordo! Eu já tô em Curralinho! Alô, DJ Dinho Pressão! Tamo junto, Maninho! Atenção, caçadores do crocodilo! Pega! Pega! Pega, meu animal! Tá na hora! Só quem é de Curralinho joga a mão pra cima! E o gigante chegou! O gigante chegou! O crocodilo chegou! O gigante chegou! Chegou! O crocodilo chegou! O gigante chegou! E o bicho vai pegar! Agora se prepara que o show vai começar! O gigante chegou! E o bicho vai pegar! Prepara que o show vai começar. Aí Dinho e Gordo, o show é aqui. A referência e pressão vai botar. Bora botar pra explodir! O show é aqui, a referência e pressão vai botar pra explodir. Explode o bagulho! Explode! Explode! Explode, meu croco! Vai explodir! Explode! Explode! Explode, meu croco! Explode! Explode! acende, apaga, acende, apaga. A maior referência, impressão, chegou! Acende, apaga, acende, apaga, acende. Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Cadê a minha torcida do Clube do Remo? E a torcida do Paysandu, joga as duas mãozinhas pra cima aí. E agora bate na palma da mão. Doido, sou gordo Wilde. Gordo Wildinho Pressão, arregaçando tudo. Com gordo Wildinho o bagulho fica doido. Com gordo Wildinho o bagulho fica doido. Com gordo Wildinho o bagulho fica doido. Com gordo Wildinho o bagulho. Artilharia! Não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê aquelas mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó? Nenhuma. Aquelas mulheres que não dependem de homem pra nada. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palma da mão. Bora, três, dois, um. Uhul! E aí, bebezinho Krogo? Amiga Fernandinha Tavares. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E aí, meu produtor Leandro Bezerra? Para produtor Felipe Lopes. tem amigo corno. Corno, corno. Se você tem um amigo corno, aponta pra ele agora. Corno. E diz assim: amigo, essa aqui é pra ti, ó. Doente de amor. O corno remédio na vida noturna. Essa música é muita onda, meu irmão. Oh! Sua filha gosta, vai, vai. Entra assim, sai mulher, vem nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim. Lalalala. Entra assim, sai mulher, vem nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim. Lalalala. E a galera vai dançando, vai curtindo os melhores e as principais. Quem é que tá na área? Gordo e Dinho Pração. É bagulho doido. É desse jeito. Fique em casa e os solteiros também. Vai! É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no clube, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau. Quem namora. Dá tchau. Quem namora. Dá tchau, mano. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Bora que tá mil grau. Tá mil grau. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar. O nosso amigo Berezinho, o drone Mauricinho, o Tcheco, o Goi e o Lequinha, Bora Júnior, você é a brisa. Espaquitrons, o Jailson Araújo aqui comigo. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar de novo. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver agora. Joga a mão pra cima, faz soquinho e dá um pito. Dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Não para agora. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, mas ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer o seu você, ela quer o seu você, a jogada na minha cara, drive, crocodilo, DJ Lohan que tá tocando, só mandar um abraço especial aqui, toda a rapaziada aí. Do restaurante e bar Maloca de Curralinho. Sempre que te pinta na cidade, a recepção é maravilhosa. Obrigado, galera do restaurante Maloca. Um abraço especial pra vocês aqui, ó. Aí, João Nilson Tavares, e aí, Luna? E doida, e doida, e doida. E doido, bagulho, e doida. Bora, bonito, bagulho. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Puxar o seu cabelo, te dá bastão na bunda. E os malocas, Ricardo, Bruno, Neto, Manzoca, Giovanni, Felipe, Thiaguinho, Cheiro, alô, Manu. Toma, toma, toma, toma. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, tá rolando e a galera toma, toma, toma, toma caqueado, toma, toma, toma, toma caqueado, toma, toma, toma, toma caqueado, toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado. Bora, Boninho! E no nosso telão, não seria a R.A. Boutique e de mão dadas não ia. E a marca Duke Golden. Fiz um som, meu parceiro Anderson. Virou. Alô, Dieguinho. Esse mundo de tá no telão, tá encurradinho. Não contou, não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu humor. Seu bebezinho do Globo. Solidão, você é sua primeira dama. E aí, Fernandinha Tavares, um abraço especial. Calado, Ricardo, aqui do Gordo Dinho. Gordo e Dinho Pressão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho Isabelense. Você partiu. Já avisando pra galera. E aí no salão da festa aí tem sopa de camarão, sopa de carne, chapa mista, galinha caipira pra galera, no Tucupi, galera. A fim aí esquentar o clima, é só dar aquele caldo de Tucupi com galinha caipira. Bora, bora, bora, bora, bora. Olha o batidão, olha o batidão, batidão, batidão. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma, toma caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra assim, sai molhado. Denise vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim. O nosso amigo Johnny. Sai molhado. O Thiago. E vem, entra, entra assim. A nossa amiga Jarlin. E o meu parceiro Neto. Cheguei. Vai. Já indo para o ha-ha-ha. E também o pega-pega. Só quem sabe fazer dancinha, vai, vai. Agora. E no nosso telão, o maior site de aposta do mundo. E paga na hora no telão. Olha o chute certo no telão aí, ó. Pega, meu animal. Olha o batidão, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar um recado aqui, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Sexta-feira, sexta-feira, deixa eu te falar. Dia 28, estaremos aí no comércio, fazendo a gravação do novo comercial da Miúzi Diz, com a Sheila Mello. E um detalhe, uma passarela montada, telão, luz, tudo que você possa imaginar. E você já é nosso convidado, sexta-feira, dia 28, lá no comércio da João Fredo, mostrando tudo que rola da Miúzi Diz. E o convite tá no telão aí, ó. Miúzi Diz, a marca do momento. Bora, Kine Maués. Bora, Dona Josi. É sexta-feira no comércio. Explode o bagulho. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b Gil, bora, bora, Gil, bora, Rico, bora, vai. Família GDC tá na área. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. E aí? Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. O gigante. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, pressão, é só vir com o Gordo e o Dinho. E o Dinho. Só vim com o Gordo e o Dinho, o Dinho. Bora esquentar, bora esquentar. Bota pra tremer, bota pra tremer. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Bora, Boninho, bora, Boninho, bora, Boninho. Joga, joga. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga, puxa, tira, vai. Quebra, quebra, quebra o quadril. Quebra, quebra o quadril. Bora, bebezinho, bora, bora, Fernandinho, bora, bora. Vai quebrando, vai dançando, vai fazendo caquiado. Vai, vira, vira, vira, vira, vira. Nosso parceiro Ícaro Carneiro, homem da boutique Multimarcas, tá no telão aí, ó. Aqui é do Búfalo. Banda Zé. E aqui a gente toca de todos. E aí, e aí? Eu quero ver você já. Cantada. Eu quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, imagina que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu corpo. E aí? Foi com uma balação que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. É só jogar a mão pra cima, a mão pra cima. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto errante, você vai entender. Bora, bora. O meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto errante, você vai entender. Que o meu amor é só pra você. Toma na batida, toma, toma do batidão. Toma do batidão, toma, toma do batidão. Vamos ficar por aqui. Mulheres mais sinceras de Curralinho aí! Bora, bora, bora, bora, bora! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Canta aí, canta! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu me animalei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado pensou. Yeah. odontológica Pop Dente. Segura! Equipe galera do comércio, o Amorim, o Derek, o Daniel, o Paulinho do comércio, bora Washington! O bonde das maravilhas, DJ Idiota e o Lindo, tá comigo! Agora é hora de aquecer, e faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, a galera aquecendo, bora Amorim, bora Amorim! Pressão! Fala meu parceiro Ricardo de Oeiras, joga mão, joga o Jojo do patrocínio do supermercado Oliveira Brito. E um alô também aí pro empresário, pressão, o empresário Gil, Edivandro, Vitor, estão aqui do lado do animal. Vai, 5, 4, 3, 2, eu quero ouvir o grito das sinceras agora, já! As mulheres mais sinceras, elas estão no Marajó. É o gigante Crocodilo! Só as que nunca traíram vão cantar. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Só as que nunca traíram. As mais sinceras. Canta aí! Mais alto, mais alto, mais alto! Mas veio você. Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Quem é do Remo? Quem é do Paixandu? Solta a voz! Açougue do Jurunas. Olha o Jurunas carne no telão aí, ó. Bora Netinho, bora Fabrício. Figura no telão aí, ó. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Alô, garçom manicão. Providencia uma água aí. Pro gordo e pro Dinho, por favor. Você me apaga. E aí? Abro os olhos, não lhe vi, se sonhei. Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou me demais. Arrais, me demais, me demais. Se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom. Ronald do Grogo, DJ Yuri, o Mickey da Overende, Rosaniel, Marias, o Marcelo do Rock, toda a família, Flamenguinho, Hightech aqui, ó. Bora se ligar! Agora, agora! Quem sabe um dia eu faço uma canção loja das patroas. Raíssa Barros no telão. É a loja das patroas. Olha a Raíssa Barros no telão aí, ó. Gordo e Dinho Pressão. Gordo do animal. Crocodilo. Como é que é, vai? Você pede o meu amor. E o quê? E o que fazer, não sei. Tão menina, quando eu conheci. Não sei, talvez seja confusão. Ilusão de um coração. Não sei mais o que. Só quem sabe vai cantar, vai cantar. Não sei. Vem, vem. Não sei, se não entende o que aconteceu. Dinho. A menina. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, de adolescente. Se eu olhar pra lua, nosso amigo, o empresário Kesso, o homem que comanda a Casa do Sushi no Guamá. Olha a Casa do Sushi no telão aí, nenê. Toma caqueado, toma caqueado no gingado, balançado de dedinho, vai botando. Vem. E a minha amiga Adriele Moraes, olha mimos de Moraes no telão aí, ó. E a mulher tá me traindo. Acessórios, bijuteria, Tindo. Bolsas, é a mimos de Moraes no telão. Ei, Joe, então chame a polícia pra fazer uma perícia. Em toda mulherada é. Ela só dá o o o o. Ela só dá o o o o. Ela só dá o o o o. Problema pra mim. Ela só dá o o o o o. Ela só dá o o o o o. Ela só dá o o o o. Problema pra mim. Me toca e fico fraco. Diz do depósito de conveniência do Nanzinho. Cara que comanda a cidade nova. Segura no telão aí, ó. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Vê se eu mereço mais uma chance, meu amor. Agora! Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Dia 7 de julho! Tá chegando o passeio a bordo do meu parceiro Joel do Gelo, com o som da Mini Torre e a Mega Shope. Bota aí o Joel do Gelo no telão aí, ó. Ele que é parceiro do Gordo de... Alô, Joel do Gelo. É referência na TF. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento. Sente só.